A minha condenação ao terrorista de Nova Iguaçu. Ele era contra o rock, então quero que ele vá tomar no cu. O responsável pelas explosões de 3 bombas de fabricação caseira que nos últimos 14 meses danificaram 2 clubes e 1 cinema de Nova Iguaçu, matando uma pessoa que outras 5 apreciadores de música lenta. Revoltado com os clubes da Baixada Fluminense que só insiste tocar só música de rock durante o baile do fim de semana. Terror de Nova Iguaçu, eu odeio tu. Não gosto de rock, vai tomar no cu. Eu não gosto de pessoa que não gosta de rock. Aí eu gosto, eu odeio muito tu. E tu ainda matou uma pessoa e feriu outras. Você é um psicopata. Porra. Eu ordeno que você morra. Terror de Nova Iguaçu, vai pra puta que pariu. Tu não gosta de rock, vai pra puta que pariu. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Tchau.